Yo, Mir the Bloody, na produção, Antraz 2009, Conexão Portugal Brasil. Yo, eu sou a peste. Yo, yo. Underground, motherfucker. Mantenho a inspiração guardada aqui na minha mente. Continuo simplesmente dando valor à minha gente. Mantendo os princípios que aprendi quando criança. Ainda me resta esperança em meio a toda essa ganância. Falhei, eu sei que falhei, eu admito. Mas errei na tentativa de não ser mais omisso. Pensei que o destino me reservava algo de bom. Esperei a minha vez, mas ele me trouxe outra decepção. Eu guardo no coração todas as mágoas do caminho. Pra quando chegar a hora certa, vou jogar tudo no lixo. Pra não descarregar no quintal de quem não merece, pois já diz o velho ditado: quem apanha não se esquece. O ódio passa, a gente releva o ocorrido. Mas quem fala que esquece, com certeza está mentindo. O perdão da boca pra fora, eu nunca vou dizer. Sem a maldita hipocrisia, eu não vou pagar pra ver. Mentiras, hipocrisia, ambição. Eu fujo de tudo isso pra não sofrer a desilusão. Eu sei em quem confio, pois não posso seguir sozinho. Caminho na beira do abismo, assim que eu vivo. Mentiras, hipocrisia, ambição. Eu fujo de tudo isso pra não sofrer a desilusão. Eu sei em quem confio, pois não posso seguir sozinho. Caminho na beira do abismo, assim que eu vivo. Que pague pelo erro que sofreu, necessário. Pra dar valor a quem te preza, agora o preço vai ser caro. O mal do ser humano é sempre dar o passo errado. Quando se sabe o lado certo, ele prefere o arriscado. Quer viver de mentiras, onde quem salva é a verdade. Ele pensa em ser salvo praticando a maldade. Fazendo da sua vida um mero jogo de azar. Levando pessoas pra morte, é assim que ele quer andar. O lado errado, sempre vivendo em desespero, pagando pra ver aquele que atira primeiro. Eu só lamento, sigo em frente, assisto a novela. O final é sempre o mesmo, mas tem gente em frente à tela. A vida segue, ninguém vai lá pra te salvar. Quando você cair no abismo, ninguém vai lá pra te ajudar. Quem chora por você, nem mesmo você imagina. Quem é que fica preocupado quando você corre o risco de vida? A dívida vai ser paga, a qualquer preço. Mais cedo ou mais tarde, ela chega no endereço. A única coisa certa na vida do ser humano, a morte que nunca traz e chega sem passar um pano. Mentiras, hipocrisia, ambição. Eu fujo de tudo isso pra não sofrer a desilusão. Eu sei em quem confio, pois não posso seguir sozinho. Caminho na beira do abismo, assim que eu vivo. Mentiras, hipocrisia, ambição. Eu fujo de tudo isso pra não sofrer a desilusão. Eu sei em quem confio, pois não posso seguir sozinho. Caminho na beira do abismo, assim que eu vivo. Yo, Antraz 2009. Mir the Bloody on the production, yo. Conexão Portugal Brasil, yo, yo. Underground hip hop motherfuckers, yo. Eu sou a peste, yo. Eu sou a peste.